Maravilhas daqui. E a escolha da semana no quadro Maravilhas daqui destaca atrativos turísticos especialmente desenhados para você que já estava com saudade, né, do clima de inverno neste veranico aqui na região de fronteira. Diz a meteorologia que o frio volta a partir de segunda. Mas se você não confia, eu não acredito muito, digamos assim, né? Acredito, mas não tanto. Ou então não quer esperar, há uma série de opções para entrar numa fria, sem que isso seja realmente uma fria naquele sentido figurado, né? Uma fria no sentido literal, assim, no sentido bom, tá? Um deles é o Ice Bar de Puerto Iguaçu, um bar de gelo localizado ali no lado argentino da fronteira. Outro é o Snow Park em Ciudad del Este, com atrações como pista de patinação. Já aqui em Foz do Iguaçu, o Shopping JL está inaugurando nesta semana agora, né, pista de patinação que ficará no local durante o inverno e deve inaugurar nas próximas semanas no Shopping Catuaí Palladium, o Ice Bar Brasil, com 300 metros quadrados de estrutura e também temperatura de 10 graus abaixo de zero. E aí, vai encanar? Opções para todos os gostos e climas na lista de hoje de atrativos do quadro Maravilhas daqui.